Thank you. do que eu sonhei. Demais. Foi demais. Toda sem, foi da cabeça aos pés. Demais. Thank you. Thank you.